serve isso, dá facilidade em combinar palavras vício, mal lembro do início. Eu me ouvi Olon e Dija, rap vi na igreja, não exija coerência do MC que seja. Cada um é cada qual, legal quando não sou igual. Meu material, intuição, autodidata até que eu vibrar, mano. Nunca pedi pra ser, só sou, nem sei por que fazer mais som. Pergunte ao Kobe, por que basquete se pá nunca soube. Cismo, cismei, sigo cismado e mesmo em si mesmado sei que tudo é pouco ao se tratar de música, de duvidar. Pra mim já basta minha cidade, essa vida larga, linda, quanto mais amarga, longa, dependendo da carga. Ah, o trem já vai passar, me sinto tão cansado. Lá vai a bateria do meu celular, é trágico. Desde criança a crise com meu eu interno é mágico. Minha salvação foi rabiscar caderno, rimas, é tudo eu. Quem pode me cuidar sou eu, é tudo eu. Só eu sei o quanto do eu, é tudo eu. Só eu sei o que me faz bem, não é mais ninguém. É tudo eu, é tudo eu. Quem pode me cuidar sou eu, é tudo eu. Só eu sei o quanto do eu, é tudo eu. Só eu sei o que me faz bem, não é mais ninguém. É tudo eu. A cafeína me deixa ansioso, o rap me deixou vaidoso. Chá já me fez mais confuso em crime que não foi culposo. Em choque, ileso, em chão que pareceu tá liso. Chute preciso em jogo que não é amistoso. Sempre vale taça mesmo de portão fechado. Corro até de graça, abraço o povo no alambrado. Já tive do outro lado e mano, que saudade disso. Acho que é isso, meu vício é me sentir amado. Por isso temo nessas fases que a caneta seca. Por isso pulo da minha cama de garganta seca. Por isso essa eu já sabia que quando meu flow embala, tira os demônios da sala que nada me breca. Glórias pelas alturas, glórias e doses de curas. Glórias pelos nossos pecados e nossas loucuras. Pra ser maior que o muro e me tornar maduro, é natural dar passos imaturos. Por isso glórias, é tudo eu. Quem pode me cuidar sou eu, é tudo eu. Só eu sei o quanto do eu, é tudo eu. Só eu sei o que me faz bem, não é mais ninguém. É tudo eu, é tudo eu. Quem pode me cuidar sou eu, é tudo eu. Só eu sei o quanto do eu, é tudo eu. Só eu sei o que me faz bem, não é mais ninguém. É tudo eu. Glórias pelas alturas, glórias e doses de curas. Glórias pelos nossos pecados e nossas loucuras. Pra ser maior que o muro e me tornar maduro, é natural dar passos imaturos. Por isso glórias.